Salve, salve, olhada! Decadentes, número 298. Eu sou Jairo Viana. Vamos falar desse empate, um gosto de derrota contra a Chapecoense, esse time que está entalado nas nossas gargantas desde o ano passado, pelo menos, e que tinha tudo para a gente cancar uma vitória lá, com um jogador a menos no time de lá, tudo que podia acontecer de bom aconteceu, exceto o Alan Ruschel entrar, e outros detalhes nós vamos falar aqui. Estão aqui comigo os culpados de sempre, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite para quem, né? Boa noite, galera, falar de uma decepção que, por mais que tudo durante a partida aconteceu nos favorecendo, tudo que poderia acontecer para a gente não ganhar também, né? Que a gente pegar um time que ainda não tinha ganho, então a gente já tinha tudo para perder. Chapecoense, que a gente nunca ganhou também. Então a América gosta de manter a sina aí de levantar cachorro morto. Não é fácil. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. O homem do Decabits. Boa noite. Difícil, né? Semana começou bem, bem ruim depois de ontem. Que pese que a gente teve uma ajuda bem grande do VAR. O VAR foi muito benevolente a nosso favor, né? Mas nem assim conseguimos superar a poderosíssima Chapecoense. Dureza. E por último, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Thales Maciel, dê sua boa noite e já vá ao resumo da excelente partida de ontem. Boa noite, galera. Tá foda. Tá foda porque ontem era o dia, né? Ontem era o jogo que a gente precisava fazer os 3 pontos. A gente saía da zona do rebaixamento, a gente dava um gás aí no campeonato. Enfim, vamos lá. Último jogo da rodada foi o nosso, segunda-feira. 8 horas da noite contra a Chapecoense lá. O time veio com uma mudança que, para variar, a gente cada vez menos a gente entende a cabeça do Mancini. Eu acho que a única pessoa que entende a cabeça do Mancini é o menino Marco Antônio da Vacoelhada. Inclusive, um abraço para ele aí. Ele é o único cara que consegue ver alguma qualidade no Alan Ruschel. O Alan Ruschel entrou ontem na lateral. E ele é um fiasco. Alan Ruschel é um fiasco. E a gente entrou com o mesmo time que vencemos o Fluminense, com a alteração do João Paulo saindo e entrando o Alan Ruschel. A gente sabe que o João Paulo não aguenta 2 tempos. O João Paulo tem histórico de problemas físicos gigantes. Não era para ter renovado com o João Paulo. Mas é melhor o João Paulo do que o Alan Ruschel. Isso aí ficou muito claro logo no começo. A Chapecoense é um time que não venceu ninguém ainda. Um time que dá dó de ver. Um time que toca a bola. Eles conseguem errar toques fáceis. Eles não têm armação de jogo. Estou falando da Chapecoense, não do América. É um time muito ruim, muito limitado. Eu estava confundindo aqui já. É difícil, bicho. Ontem foi foda, cara. E aí a gente começou naquela de tentar amassar a Chapecoense, mas sem criatividade, sem objetividade. O Krigor, eu não culpo o Krigor. O Krigor não tem culpa nenhuma. Culpa é de quem traz o Krigor e culpa é de quem escala o Krigor. Bom, se ele for realmente um centroavante, péssimo. Péssimo, não ganha uma bola, não se posiciona, não procura o jogo. E tem 20 anos, cara. Tem 20 anos. É um negócio absurdo isso, é um negócio que dá até medo. É foda, porque a gente emprestou o Vitão. Pra quê? Pra trazer o Krigor? Não faz sentido nenhum. Vitão é bom? Não. Vitão tá preparado? Não. Mas essas qualidades que eu falei também se encaixam no Krigor. E Krigor em dezembro vai embora. Em dezembro, Vitão volta. Se é para preparar alguém, se é para dar oportunidade para um dos nossos, e não para um muito pior ou do mesmo nível que os nossos. Mas enfim, voltando ao jogo, aos 8 minutos, mais ou menos, 8, 9 minutos, um negócio bizarro, o Alan Ruschel não conseguiu ganhar na corrida do centroavante da Chapecoense, que passou aqui na bicharada, nem lembro o nome dessa merda. Fez uma falta bizonha, e aí, como diz o Felipe, a gente deu, foi muita sorte que o VAR conseguiu achar ali um jogador do América que poderia chegar na bola, outros falando que o jogador do Alan Ruschel chegou primeiro na bola. Mentira, mentira, é falta para cartão vermelho. E sendo muito sincero com você, pelo que eu vi nos grupos do WhatsApp, ninguém reclamaria dessa expulsão. Olha que loucura, cara. 9 minutos de jogo, Alan Ruschel sendo expulso e a galera comemorando. Negócio maluco. A gente ia jogar com 10, praticamente 80 minutos, mais de 80 minutos até, e todo mundo comemorando, todo mundo feliz que o Alan Ruschel, além de sair do campo, ganharia um gancho aí. Mas enfim, o VAR nos beneficiou. Mas coisas da sorte, eu acho que o Alan Ruschel ficou até com vergonha do que ele fez, sentiu uma contusão ali, tomou o terceiro cartão amarelo. Então, para nossa sorte, para o próximo jogo não teremos Alan Ruschel. Entrou o João Paulo, que não é, tá longe de ser um Brastemp, mas pelo menos sabe se posicionar melhor, o que já é meio caminho andado. Mas o América continuou naquela. O Felipe Azevedo, cara, puta merda. Felipe Azevedo fez, para nossa pra felicidade da galera aí, completou 101 jogos pelo América. Desses 101 aí, bicho, eu duvido que algum americano consiga achar 10, 5 partidas que ele fez boas, duvido muito. E o time continuou isso. E as melhores chances do jogo foram da Chapecoense no primeiro tempo. A Chapecoense mereceu estar vencendo o América. Olha que coisa mais maluca. E se não fosse o Cavicchioli. Veio o segundo tempo, o Mancini perdeu a paciência com o Krigor. Ele demorou 45 minutos para enxergar isso. A gente conseguiu enxergar isso nos jogos passados, a gente enxergou isso. Mas o Mancini enxergou isso e tirou o Krigor e colocou o Rodolfo. Talvez a gente fale aí para frente sobre a forma física do Rodolfo. É no mínimo estranho um jogador profissional de Série A tá daquele tamanho. Ele se movimenta e tudo, mas ele tá grande. Ele tá bem grande. Ele tá bem fora ali do ideal para um jogador de futebol, principalmente disputando um campeonato igual a Série A. Mas enfim, por incrível que pareça, é o nosso melhor atacante de área. O Rodolfo entrou. A gente continuou naquela, um jogo péssimo, tecnicamente. Eu não entendo muito essas palavras bonitas que a turma fala, mas para mim foi um jogo merda. E contra o pior. Se você joga merda contra o pior, imagina quando você pegar o melhor. Eu estou com medo. O Mancini, mais uma vez, fez umas alterações meio malucas, meio absurdas. A entrada do Juninho não se justifica de forma alguma. Para nossa sorte, dessa vez pelo menos o Toscano não entrou. O Giovani entrou. O Giovani tem até uma disposição, mas falta futebol. E aí acabou que a gente, numa infelicidade, com o Vicchioli, que está sendo o nosso melhor jogador nessa Série A, tem crédito com a gente. Ele foi tentar repor a bola rapidamente. O Vicchioli é um cara que quer ganhar o jogo. Você vê pelas reposições rápidas dele, acabou que ele errou. E ninguém conseguiu marcar o cara da Chapecoense, o Ramon, que todo mundo elogiou ele. Eu particularmente acho que a primeira função do volante é marcar, depois apoiar e atacar. E marcando, para mim, o Ramon, sei lá, sou muito mais o Zé Ricardo. Ramon não combateu, nós tomamos um gol da Chapecoense. A loucura é isso, mas nós tomamos um gol da Chapecoense. Aí já entra aquele desespero, mas para nossa sorte nós encontramos um empate. Dava até tempo de ter virado, mas o nosso time é tão limitado que não conseguimos virar o jogo nem vencer. Foi isso. Um jogo que não é para ser esquecido, é para ser lembrado, é um jogo para ser estudado, para a turma lá entender melhor o que está acontecendo com a América. E detalhe, depois da vitória contra o Fluminense, os caras tiveram 2 dias de descanso. O América tá virando quase que um spa. Será que há cobrança, alguma coisa assim? Não, não faz sentido nenhum, cara. Pelo elenco que o América tem, pelas condições que o América tem, ele não deveria estar na zona de rebaixamento. Isso olhando o campeonato como um todo. Tem times muito piores que o América. Perfeito, Thales. Deixa eu perguntar, Felipe, por que que a gente fez um jogo tão ruim em comparação com o jogo com o Fluminense, hein? Difícil precisar, acho que faltou mais vontade mesmo do pessoal lá. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam, né? A galera tava escorregando bastante no gramado no primeiro tempo, mas eu acho que você pega ali o meio-campo que tem o Alê e o Ramon para tentar articular algumas jogadas, e você contar com o Alan Ruschel ali na lateral esquerda para tentar fazer as jogadas de ultrapassagem, você complica a situação, né? E acho que talvez o time achou que a Chapecoense ia ser fácil, que era só ir jogando ali, que uma hora eles iam fazer o gol, como se a vitória fosse surgir naturalmente. Não foram tão. Não jogaram com tanta vontade quanto contra o Fluminense, por exemplo, né? Que tá disputando competição internacional, tem uma repercussão um pouco maior, né? Acho que faltou um pouco isso, né? Mas eu acho que também tem a ver com o Ruschel, que pelo visto é pé frio, né? Tá fazendo as contas das partidas que ele começou como titular nessa temporada, contando o América e quando ele jogava no Cruzeiro, ele tem uma vitória, 9 empates e 5 derrotas nas partidas que ele começou como titular. Que Então, beleza. mas não é pé frio, não. Pé frio se ele fosse azarado. Ele é ruim. Tem um jogador ruim, Então. você tem menos chance de ganhar, né? E aí, se contar as partidas que ele entra, as partidas que ele participa, aí melhora um pouquinho, porque são 3 vitórias, 9 empates, mas também são 8 derrotas. Então, assim, quando ele participa, geralmente não vem coisa boa, né? E ontem era para ter sido pior, porque quando eu vi ele correndo atrás do cara, meio que na lentidão lá assim, eu falei assim: ele vai fazer merda. E ele fez merda. E E o aí, cara saiu muito de trás. O muito, muito, muito. Ele ficou cara meio saiu tipo. pelo menos 3 passadas atrás. Não vou, fudeu, tenho que ir. Quando foi, chegou assim, vou aqui mesmo e tal. E aí, a sorte é que o VAR colocou lá como não era o último homem. Realmente não era mesmo, não foi por isso que ele teria que ter sido expulso, né? Era pela falta em si. Mas, demos sorte, né? Saiu barato ali esse cartão. Espero que ele machuque esse joelho, sinta essa vergonha por mais uns 3 meses aí. Porque é ser. Igual quando fala que o Patrick parece o Cafu se comparado com o Diego Ferreira, o João Paulo, que é o João Paulo, parece o Roberto Carlos quando a gente compara com o Alan Ruschel, né? Então. Você tá doido. Ô Lucas, e deixa eu te perguntar, e da escalação do inicial, o que que você mudaria ali, hein? Sabe, Você não tá pode mudo. ser reserva? Sim. Ué. Ixi. Opa, repete aí. Agora tá, voltou. Estão me Voltou. ouvindo? Voltou? Estamos. Tá. Voltou. Não. Tá. O valor para mim não pode ser reserva. Eu acho que é por mais que tenha tido algumas partidas que não andou muito bem, eu acho que não é um cara que tem que ficar no banco. O Krigor, por mais que ele entrou acertando o gol, não mostrou nada para ser titular também. Eu acho que eu prefiro o Rodolfo Gordo agora do que o Krigor. Sei lá também, qualquer pessoa, o Carlos Alberto, eu acho que ele poderia arriscar mais do que o Krigor. O Golderson da base, eu acho que a gente poderia arriscar antes do Krigor. Não está se justificando também como titular. E eu gostaria, e tem uns nomes que a gente já sabe que não estão funcionando, então eu gostaria de testar outros como titular também. Tipo, será que o Berrio não pode entrar uns 20, 30 minutinhos finais ainda? Ele já está treinando há um mês aqui. E, pô, não é possível. Ele já não está no dia 17, ele chegou, foi no meio de julho, não foi? Que ele não pôde ser registrado. O Alan Ruschel não pode ser titular também, na minha opinião. Então, mal ou bem, o João Paulo, para mim, tem que ficar no lugar dele. Então, Ou acho que de mal. resumo é isso. Assim, eu gostaria que o. O Marlon, porque eu não sei a condição física do Marlon, né? Marlon 100%, o Marlon 70%, eu preferia ele titular. Na zaga, eu acho que não tem muito como fugir de Bauerman e Ricardo Silva. Na lateral direita, eu acho que tem que ser o Patrick mesmo. O Zé Ricardo, reserva, eu acho muito complicado. Mas ele, você fazer um Zé Ricardo e Valora, eu acho que seria o meio-campo mais adequado. Né? Agora, Ademir tem que ser titular, o ataque qualquer porcaria, e do outro lado, Azevedo. Acho que não tem muito o que inventar o próprio Fabrício Daniel. Né? Eu acho que o Mancini está inventando demais, assim, de ter que ficar tentando o Krieger titular de qualquer jeito, deixando o Zé Ricardo no banco indefinidamente, Alan Ruschel sendo titular. Então, acho que ele está sendo muito teimoso, e estranhamente teimoso, né? Porque nem o Lisca bancou tanto o Alan Ruschel igual o Mancini tá bancando. Né? Enfim, a gente tem que torcer para o Ribamar. Olha que incrível, né? A gente tem que torcer para o Ribamar voltar rápido, e a gente tem que torcer para o Berrio ficar em forma física rápida também, para dar um tapa de qualidade no ataque, porque desse jeito, cara, a gente não vai fazer gol em ninguém. É isso aí. Nosso Clóvis Bornai, você está fazendo... Você está igualzinho o Clóvis Bornai com essa barbinha, assim, com esse cavanhaque, com essas plumas e paetês aí. Você vai estar assim amanhã no programa também? Então, não, porque eu estou na casa da minha mãe, né? Então, aqui eu estou no quarto, que era da minha irmã, sei, antes de eu casar, e aí eu estou vendo aqui as paradas dela, aqui, sacou? Sei. Nosso Clóvis Bornai. Pessoal, vou relembrar que amanhã nós temos novo programa aqui no Decadentes. Resenha Americana com o Thales. Amanhã às 20 horas. E o papo é reto. Resenha. Thales vai conversar com o Dudu Pitbull, Flávio Pantera, nosso goleirão, Leandro Ferreira e Luciano Lucigol. Pô, gente, muita história. A nossa proposta é essa. A gente vai chamar jogadores que jogaram juntos na América, e para bater um papo aqui, para contar bastante história. Vai ser muito bacana. Amanhã às 20 horas, viu? Já botem os lembretes aí no YouTube e também no Facebook. Vamos ler alguns comentários? Bom, vou deixar... O Clóvis Bornai já desfez ali, então eu vou colocar aqui nós quatro. O Bruno Alves Valverde está perguntando: esse foi um jogo de segunda-feira, segunda categoria ou de segunda divisão? Bruno, vou usar a resposta do Júlio César, que falou embaixo que foi um jogo de segunda categoria da segunda divisão na segunda-feira. É o que explica melhor. Eu vou te falar uma coisa que eu acho. Assim, o América está jogando na Série A e joga outros jogos na segunda. E a porcaria do Cruzeiro joga domingo direto? Que merda é essa? Não, o Cabuloso está jogando hoje. Cabuloso está jogando hoje. Não, eu sei. Vou defender. Cabuloso tá jogando hoje. Inclusive, sobre o comentário aí. Já tiveram outro jogo passando no. Ô, Jair, posso? Depois a gente, quando terminar o Decadentes aí, o programa, vamos olhar nosso lado financeiro. Porque se da gravação do programa tiver sobrado uma beiradinha, vamos pagar uma internetzinha melhor pro nosso amigo aí, que tá foda, cara. Que internet de merda, cara. Eu tô na casa do meu pai. De qualidade de internet. Caralho, internet de segunda. Caralho, bicho. É pra combinar com o jogo, hein? Ele não pode falar do jogo de ontem com internet de qualidade. Outro detalhe, Jário, que a gente tem que abordar aqui é a questão do Decabits, cara. Tem uns 15 dias que essa porra não acontece. Aí esse menino aqui tá aqui e fala, tá numa conversação danada. Quando tem Decabits, você fica mais caladinho. Eu tinha problema com o computador aqui, até eu falei com o Jairo ver se ele me ajudava a consertar, mas o Jairo não é um funcionário de TI tão competente. Não, cara. se depender de eu consertar o computador, você tá ferrado, porque não conserta nem os meus. O negócio é feio, viu? O Adolfo Parença tá aqui, boa noite pra mim. Que joguinho desgraçado o de ontem. É difícil escalar um time mais ou menos decepcionado com o Mancini. Também acho que dá para melhorar bastante, viu? Júlio César Reis está dando aqui um boa noite. Nação Americana, Decadentes. O Anderson Roberto, o treineiro novo Adilson Batista, está com birra do nosso melhor volante, que é o Zé Ricardo. Concordo. Augusto Campos Rezende, jogando com 10 talvez fosse melhor. O Isaac jogou? E o Adolfo responde que o Isaac entrou. Se jogou, outra coisa. Eu achei que não jogou nada. Vocês acharam que jogou alguma coisa? Tá cobrado o Isaac, agora é sacanagem. Não tinha mais jogo, né? Depois da expulsão ali também, o juiz cagou pra cena da Chapecoense, o jogo ficou parado ali por causa de jogador caído, um negócio, uma tralharada de tempo, e deu ali... Ainda acho que deu 11 minutos, acho que é muita coisa, mas se levar em consideração que só pro VAR ele gastou uns 5, 6 minutos, por causa do lance da expulsão, ele compensou a cera ali com 5, né? Ou seja, e eles uns 10 minutos eles ganharam fácil ali com a cera. Então... Mas a gente fazia mas gol ali. Você pode. É, tava jogando até hoje. É. Tava jogando até agora, 1-1. Não, lesco-lesco. A gente tava dando contra-ataque ali pra chamar, cara. É. Já tinha virado de novo. Tá foda. O Marcos Graça tá aqui, ó. Boa noite, Letos. Acham que já é hora de caçar novo treineiro? Pra mim, se o time não melhorar até o final do primeiro turno, pode procurar outro. E aí, como é que tá a disposição de vocês para o Mancini? Eu acho que não. Eu acho que a questão dele é colocar as peças certas só. E você, Thales? Coitado de menino Lucas. Logo que ele ia falar. Aí. Que internet merda, sabe? vamos pagar uma internet pro vizinho dele, que deve pegar a internet do vizinho, né? Então vamos aumentar a internet do vizinho. Desliguei a câmera aqui para ver se melhora, porque eu estou ouvindo vocês em tempo real e vocês estão me ouvindo atrapalhados. Desliga a câmera aí que a. É porque você andou engordando um pouquinho aí na quarentena e está precisando de banda mais larga aí para trafegar sua imagem. Ah, mas então você me passa do Thales a sua aí que. Fi. Oh, mas peraí. O que provoca é o de cá. Opa, é o de cá. Eu que tomo porrada? É, ué. Porra. Não, é igual no mas olha, só sobre spoiler. Pode falar, bebê. Quando sua internet tá boa, filho, você tem que aproveitar. Fala rápido. Mas tá boa, vocês estão me ouvindo em tempo real? Eu não sei, eu fico na dúvida. Tá, estamos ouvindo. Ah, então foi mal. Só que eu tava falando sobre a questão do Mancini, só discordando um pouquinho do Thales no começo, eu acho que o nosso time é muito ruim mesmo. É, então eu acho que o Mancini poderia estar fazendo alguma coisa melhor, só que eu acho que é um time de zona de rebaixamento, então não sei se trocar de técnico resolve tanto o nosso problema. Acho que o elenco é muito mal montado. É tipo assim, a gente não pode esquecer que nossa dupla de zaga ainda é Eduardo Bauman e Ricardo Silva, que nosso lateral esquerdo, solução dos nossos problemas, que ele está louco para voltar, é o lateral que era do Sampaio Corrêa, que Juninho Valoro também já está com 30 e porrada. É, então, assim, que nosso atacante Crigo foi expurgado do Bragantino e que o Fabrício Daniel veio da Série D. Então, assim, nosso elenco é fraco mesmo. Então, eu acho que o Mancini está fazendo raiva, mas, de qualquer forma, nossa briga vai ser ali. Não sei se tem outro técnico que chegaria e resolveria nosso problema também, não. Mas as escolhas do Mancini, Lucas, eu acho que não estão certas, sacou? Além dele escolher os 11 errado, ele tá mexendo mal, cara. Ele tem uma insistência com alguns jogadores que não funciona. Ontem a loucura dele chegou ao ponto do final do jogo e colocar o Ricardo Silva de centroavante. Porra, o América deve ter sido o time de Série A que mais contratou centroavante, mais atacantes. E aí você tem que improvisar o nosso zagueiro? Eu acho que ali era só porque era o desespero. Para mim, o pior é você, para ganhar o jogo, o seu time não tá criando, a sua solução é colocar em campo Juninho e Giovani. Não é solução para nada, cara. E assim, não é solução para nada. Que ele... Toscano é elemento surpresa? Nossa. De jeito nenhum. Não, é porque eu concordo com você que o problema é de elenco. A formação do elenco, toda errada, cara. Toda errada. Mas o que o Valoura fez para não ser nem opção mais? Valoura não é nem opção. Pessoa ser escalado fora de posição e não render. Eu acho que é o destino do Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel ontem veio jogar, tipo assim, meio que recompondo com um terceiro meio-campista. Tá meio fora de posição, então ele custa chegar lá na frente, ainda que seja o cara que mais tenta, né? Tá tendo menos chance, cansa mais, ou seja, tem menos gás ali para tentar concluir jogada. E daqui a pouco ele vai ser queimado rápido, né, Felipe? É isso. Vai ser queimado, cara. Ele fez queimado. O Valoura estava rendendo bem, ele colocou o Valoura de primeiro volante, aí ele não estava dando tão certo, porque ele não conseguia chegar lá na frente e não tem o poder de marcação do Zé Ricardo. Aí ele rodou com o valor e colocou o Ramon. Então, tipo assim, não dá para entender essas. E olha como é que é louco, né? Eu entendo o técnico chegar e não conhecer exatamente todos os jogadores e ir testando ali. Mas parece que o Mancini não deve perguntar aos caras a posição que ele joga, não. Porque a gente já viu Ramon na zaga. A gente viu do nada o Zé Vitor subir do sub-20 para titular e depois voltar nem para o banco para sub-20 de novo. É, e o Lucas Cal, que era banco, continuar no banco. Ele não... Enfim. É, a gente já está vendo o Fabrício Daniel mudando de posição. A gente viu o Nazário sem posição nenhuma e é possível que ele não consegue jogar nesse time. É, a gente viu o Valor sendo mal posicionado também. Então tá meio esquisito. Assim, o Mancini está colocando os caras na posição meio vaca. O Zé Ricardo. Ele, cara, é eu vou te falar Ricardo sinceramente. Ser banco absoluto nesse time? Não. Para mim, aquele 4-3-3 do Lisca, se a gente tivesse substituído com as peças que chegou, o time hoje estava bem melhor. Zaga é essa merdaiada que está aí mesmo. Então é Bauerman e Ricardo Silva, ou Bauerman e Lucas Cal, ou Bauerman e Anderson, sei lá. Dois. Lateral, para mim, Marlon e Patrick. Não tem dúvida. Para mim, eu não tenho dúvida. Primeiro volante, Zé Ricardo ou Sabino? Tem um que gosta mais do Zé Ricardo, mas tem um que gosta mais do Sabino, mas para mim é um dos dois. Se não der um dos dois, o Ramon. Mas para mim é a terceira opção. Depois, Juninho e Valora. E aí você pode pensar se você vai deixar um Alê ali na frente. Você pode. Aí que tá. Se você deixar um Alê ali na frente para ele achar alguma bola, sem muita preocupação com marcar nem nada, pode ser que dê certo. Mas não estou dizendo não. Mas para mim é Zé Ricardo e Valora no meio. E, em teoria, era um Nazário para jogar bola ali que nós vimos que não jogou. Mas era para o Nazário ali. Então tenta ler, tenta alguma coisa ali. E hoje, Fabrício Daniel, Ademir. E aí nós temos o velho problema do centroavante. Certo? Ontem, nós vimos claramente que Crigo não dá. Crigo não dá. Certo? E Rodolfo, cara, ele não tem condição física de ser centroavante num time de Série A. Ele também não dá. Me desculpa, não dá. Vale lembrar, a galera tá pedindo ele a volta porque ele fez o gol, mas tem que lembrar duas coisas. Um, ele teve uma chance antes do gol, que ele recebe ridícula. Ali. Ele não sabe o que fazer, ele não tem confiança para chutar, ele tenta dar uma cavada pro Patrick e a bola fica na mão do goleiro. Ele podia ter um atacante com... Se é o Ribamar ali, é pegar e sentar o bambu. Se acertar o gol, não, é outro esquema. Mas ele ia chutar. O Fabrício Daniel também. Mas, assim, o Rodolfo, não. Aí dá aquela cavada, você acha que ia passar pelo goleiro, não passou. E o gol que ele fez, não é nada, não foi um chute do João Paulo no meio da área. Sim. E aí, massa, ele tem. A bola bate nele e entra, né? Então, sei lá, assim, se o Krieger fazer aquele gol, não ia estar nem ali, ou ia ter tomado a trombada. Não, mas a questão é que aí, eu sou como o centroavante, se não dá para jogar o Ribamar, é o Fabrício Daniel, o centroavante. Ele fez isso um jogo e não foi de todo ruim. Sim. E aí, não, ele foi tem isso. Colocado o Fabrício Daniel lá atrás para criar as jogadas. Onde seria, igual eu falei, o Bruno Nazário ou o Alê, igual eu falei, é um cara para ter um último toque ali para enfiar um atacante, né? E não é a dele isso, não, cara. Ele não é garçom. Ali, aonde botaram ele para jogar ontem, é posição de jogador garçom. É jogador que vê o espaço e dá bola pro outro. Ele não tem esse capoete. Eu queria, de coração, eu queria entender, queria que alguém da diretoria, de futebol, explicasse pra gente como é que funciona essa questão de contratação no América. Porque, assim, não se pode contratar um jogador de, sei lá, 200 mil, que não resolve, mas já sobe um pouquinho a régua dele ali. Esse cara não pode, porque ele é caro. Mas pro cara de 30, 40, 50, 70 mil, não há limite de contratações? Quantos jogadores nós temos no elenco hoje? Quantos que realmente... 43. 43 jogadores, cara. Então, assim, será que com 22 jogadores, a gente não conseguiria um elenco melhor aí, com mais qualificado, não, que com 43? Acho. Porra, bicho, é um negócio absurdo, é cada invenção que a gente... Não vou falar mais, tá? Eu não vou dizer que... Não vou te falar que é 22, não. Eu vou dizer que é o seguinte, contratação é menos do que isso. Contratação, você tem que contratar uns 11. 11, 15, e o resto, cara, você tem que trazer da base. para pegar cancha, para entrar de vez em quando, para entrar num final de jogo, para ver se você revela alguém. Não tem O lógica um negócio time como o América já, o contratar trem tá 30, tão. 40 nego. Não O tem negócio lógica isso. é tão sem critério que o Lohan tá aí, Pois é, cara. cara. O Lohan não fez uma partida inteira. O Lohan não tem 90 minutos jogados pelo América. Não deve O ter Lohan nem não tem. 10, né? Acho que Sacou? Então é um trem que há de se pensar, cara. Se joga dinheiro fora e se reclama que não tem dinheiro. É um negócio absurdo. Se é numa eu acho que é empresa, bicho, alguém tinha rodado nessa porra aí, cara. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Não tem lógica, cara. Essa formação de elenco, ela tem muitos erros, mas muitos erros, sabe? E tem uns caras que eu não consigo imaginar que qualquer avaliação de desempenho indicou um cara desse, cara. Entendeu? Eu não consigo acreditar que algum critério objetivo de avaliação de desempenho fala assim: contrata o Crigo, contrata o Lohan, contrata o Alan Ruschel, um cara que era banco nessa baba desse time do Cruzeiro, baba desse time do Cruzeiro. Fala assim do meu cabuloso, não. Entendeu? É difícil. E aí, você traz um Crigo para mandar o Carlos Alberto e o Cauê, e aí você ainda lembrou do Vitão, para emprestar um Vitão e mandar um Carlos Alberto e Cauê para sub-20. Porra, bicho. É, Para dar rodagem para um não é que cara o desse, dá Vitão rodagem seja. pro nosso. É, não é que o Vitão Não, seja craque, não. Não, não, não, não, não. não, não é Mas não. se você colocar Vitão e Crigo. É elas por elas. Sendo que um é Tem nosso, né? muita Eu não vou diferença. gastar dinheiro com essa merda. Quem que você preferia? O Crigor ou o Rubão? Eu? É. Aí eu preferi jogar com volante a mais. Eu prefiro. Cara, não, eu tô dando É, um. isso aí é óbvio que é o Rubão. Não tem nem qual é, qual Não, eu é. tô dando um argumento, cara. Não tô dizendo que eu quero o Rubão na América, não. Eu Não, tô só não. dizendo em comparação. Base de Entendeu? comparação, né? Baixo comparação, O cara. pior nessa é que o Carlos Alberto até gol fez já na Série A. Teria feito dois se não fosse o Rodolfo ter Não anulado o fez outro por jogos ruins, impedimento. não, hein? E tava Jogo bem. ruim não fez, Então, não, hein? assim, ele que não, até não foi tão bem quando entrou com o Lisca, com o Mancini, quando ele entrou bem. Ele merecia até continuar. Sinceramente, eu prefiro jogar Mas com o ele Carlos fez um Alberto jogo do que com o tão Felipe ruim igual do Azevedo. Crigo de ontem? Não. Eu não lembro. Então, não, e assim, ele joga mais que o Azevedo. Se fosse para Sim, colocar alguém o na ponta, eu mesmo. coloco ele. Não, gente, Então. o mesmo lance da semana passada que o Crigo saiu cara a cara com o goleiro, foi a mesma coisa com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto fez. É. Simples. Simples. Pois é. Pois é. É jogar dinheiro Então. fora. O América está jogando dinheiro fora. E Se depois vem com essa. tem um. Pode falar, Se meu tem um bebê. Você setor na tem América que prioridade de funciona falar. bem, eu acho. O único departamento da América que está funcionando bem, eu acho, é o departamento psicológico ali. Porque a América faz um jogo bosta contra o Lanterna e no final do jogo, poxa, jogamos muito bem, a gente poderia ter ganho o jogo, perdemos a nós temos um grupo muito unido. Aí vem o Patrick e fala, nós estamos merecendo, nós vamos virar a chave. Deve ter um coach ali, cara. Os caras terminam o jogo e eles devem olhar para os atletas e falar: você é um campeão. Vamos lá, cara, vai dar É. tudo certo. Nós somos muito Chama bons. Juninho, coach. Porque deve... Coach do fracasso. esse cara tá ganhando muito, tá mandando bem esse psicólogo aí, que a galera tá acreditando mesmo. Só, mano, Eu ia tirando falar que isso. o único setor do América que parece estar funcionando bem é a preparação de goleiro. Porque, assim, ninguém botava fé nos goleiros que a gente tinha, e tanto o Cavicchioli Ah, quanto o Jory, quando jogaram, a gente. O único setor do América que está funcionando bem é o setor de pagamento, que o salário desses pilantras cai em dia. É, e essa é a verdade. Deixa eu continuar a ler aqui os comentários. Berrio, cadê? Berrio até. O Gabriel Alonso, Berrio, cadê? E o Marcos Graça está falando que até agora só viu comendo pão de queijo. Berrio diz que está finalizando preparação física. Não é possível que um cara não pode entrar 30 minutos. É E assustador. lembrando, Jário, que assim, não desanimando nossa audiência de seis torcedores, mas os números de Berrio como finalizador estão longe de ser o que a gente precisa, tá? Sim. Estão É, muito lembrar que longe. o Berril é meio ponta, Não, ele é então mais para jogar falando do ele. Azevedo, né? Então, E eu vi pessoas da torcida mencionando que gostariam de vê-lo como um falso 9. Se como um autêntico 9 ele deve fazer um gol a cada 20 jogos, você imagina como um falso 9. O Raul Batista, tá difícil. O treinador insiste com alguns jogadores e preterindo nosso pessoal da base. Renato Lopes, boa noite. Esse programa é top. Com o terceiro cartão do Rússio, eu espero que o treinador dê uma chance pro Marlon. Tá treinando muito forte, só esperando a oportunidade. Isso aí, Renato. Gustavo Nós Lacorte, também. nós também. Boa noite, Decadentes. O Mancini é só jogo reativo. A Chape deu a bola para o América e o time não sabia propor jogo. Nem quando estávamos com um a mais, o Mancini ousou com mais um atacante. Dureza. Discordo, discordo, discordo, discordo de Gustavo. No final do jogo ele ousou tanto, colocou até o Ricardo Silva de centroavante. Ah, é, ué. Faz sentido. Marcelo Calçolari, boa noite. Semana passada foi anunciado que Ribamar já estaria indo para a transição. Será que essa semana já estará em campo? E Sabino também já estará à disposição? Marcelo, o DM do América é o buraco negro. A gente não sabe quando entra e se sai, muito menos quando sai. O Joaquim Eu acho que é Botinha. porque, mas em defesa do nosso departamento de comunicação aí sobre as lesões, eu acho que é porque nem o departamento médico deve saber. Não sei, na hora que. Na hora que ele levanta, sai andando com as duas pernas sem Essa marcar, a mesmo. gente põe ele para jogar. É tipo isso. O Joaquim Botinha, objetividade com a Lê? Difícil. Alex Itoshi, a única coisa que salva desse América é o Decadentes. Então zangou, viu? Tá difícil. Se nós só Tão nós estamos fudido. salvando, tá muito ruim. Tão fudido. Lucas Torres, boa noite a todos. Nosso time tá faltando intensidade, tá faltando gana. Para alguns, salário em dia e tudo mais. É isso aí. O Júlio César está falando, houve problema de gestão com o Alencar e nosso cara do futebol não sabe montar time para a Série A, já sabemos disso há quase 20 anos. Ô Júlio Quase César, eu vou te contar uma 30. história triste, tá? A história é o seguinte: vocês devem ter lembrado que há um tempo atrás aí, eu e o Carlão, a gente divulgou um manifesto aí porque a torcida nos cobrava e nós pontuamos algumas coisas dessa aí, e o que tem de baba-ovo e vagabundo me ligando aqui para encher meu saco, que não pode criticar, que está prejudicando a América. É vocês que estão prejudicando a América, viu? Bando de baba-ovo. Os caras que estão, que deviam ter contraponto, que precisa de gente que dê opinião, só tem esses caras em volta, tá certo? E é por isso que a gente está nesse mesmo ciclo de merda há muitos anos. Não estou dizendo que as pessoas são incompetentes. Tem gente competente na América, sim. Agora, essas pessoas têm que ouvir outras opiniões e essas pessoas têm que entender que existe mais do que está em torno do umbigo delas. Então, ó, quer me ligar? Me liga. Me liga para encher meu saco, mas eu vou continuar cornetando, eu vou continuar falando as coisas que estão erradas na América e eu acredito que todo mundo aqui nesse programa também, né? A gente não vai passar pano para ninguém aqui, não, tá? Pode ser, nós estamos torcendo demais para a gente ficar nessa Série A, gente. A É o gente que a não gente quer o mal mais da quer. América, não, pô, que mais a gente mais quer, sabe? Só que aí Mais a quer. visão é que ninguém erra, o América dá azar, tá tudo sendo feito certo, tá tudo bacana, vai sair clube empresa, vai do dia para a noite nós vamos ser a seleção. Não vai, gente. Tudo é um trabalho bem feito, com calma, sabe, com paciência, com lógica, mas principalmente tem que ser bem feito, cara. E Falta ouvir críticas, planejamento, né, Jair? sim, e ouvir críticas Planejamento. construtivas não faz mal para ninguém, não, cara. Todo mundo precisa ouvir crítica, desde que seja construtiva, tá certo? Porque nós Vamos fazer elogiamos críticas, também. sim, sempre, Nós elogiamos sabe? também. Então, ó, eu quero que Quando esses baba-ovo vão para trouxeram o aquele lugar. Mancini, nós elogiamos pra cacete. Sim. Elogiamos pra cacete. Sim. E Ele se deu fizer coisa errado? boa, nós vamos Não. elogiar de novo, claro. Exatamente. Entendeu? É muito difícil, Júlio. Sinceramente, desculpa o desabafo aí, mas desde ontem eu tô puto porque, sabe, nego liga para reclamar que nós estamos prejudicando o clube. Se vocês acham que a gente prejudica o clube, manda no comentário aí que a gente desliga esse programa hoje e nunca mais volta aqui. Tá certo? Mas eu não acredito nisso, não. Mas logo agora que eu vou ganhar um podcast meu? Ah, pois é, cara. É Que porra foda, é bicho. essa? É foda. Foda. Meu menino chorando doente aqui no dia e o nego me ligando pra defender diretoria. Vá pra puta que pariu, bando de filha da puta. Desculpa aí, gente. YouTube, se bobear, vai nos cortar, mas tô nem não. Foda-se. Não, corta não. Ah, não vai monetizar o nosso vídeo. É, não vai monetizar nosso vídeo, já. Puxa, monetizar vida. Nosso vídeo. Tanto tá trabalho pra monetizar, já. É. Ô, bicho, se alguém. Ô, já, peraí. Se alguém achar que a gente é monetizado, bicho, a gente. O cara é um completo idiota, cara. Como é que a gente pode ser monetizado se um dos integrantes não tem nem internet de qualidade? Exatamente, olha só. A gente deve ganhar na média aí, ó, uns 60 centavos de dólares a cada 1.000 visualizações. Então, tá faltando só mais uns 750 programas para a gente ganhar 70 centavos de dólares. Tá foda, velho. Tá foda. Vão que vão, porque já, de raiva já basta esse time já. Vão que vão. Rafael Turíbio, Krigor, um dos piores atacantes que já vi na América. Alan Rusch e Azevedo também não tem cabimento. Paulo Braga, boa noite. Muita raiva o jogo de ontem. Como muito tempo não ficava. Foi nível São Paulo 2019. Jair, deixa. Volta no comentário do menino Rafael aí, por favor. Voltei. É, só pontuar, quem tiver a oportunidade, depois ver a entrevista do Azevedo, que ele completou 100 jogos. Vê a entrevista dele, bicho, você não vai acreditar que o cara que tá dando a entrevista é o mesmo que joga. As convicções que ele tem. É. Ele fala que ele fica puto quando não faz gol e a mulher dele não entende. Então a mulher dele deve ficar puta com ele todo jogo. 100% do tempo é, ué. Nossa. Sacou? É assim, é impressionante, cara. E eu fico com muito medo de a gente ouvir o boatos aí que há líderes no elenco. E assim, parece que esses caras realmente eles comandam o América, cara. Porque não faz sentido algumas opções do Mancini. É um negócio meio louco, cara. Mas segue o jogo aí. É desse jeito, cara. Mas só falando, se o cara que falou que o Krigor era um dos piores pico com a América, tem que lembrar ele. Léo Passos. É, ano passado. Léo Passos. Eu prefiro Léo Passos do Krigor. De coração. Lembraram de Léo Passos. Não, o Felipe Augusto tá aí na lista. A gente tem uns aí que... É, mas em defesa... do comentário de Rafael, o Felipe Augusto, ele jogou uma Série B. E a gente viu que ele era tão ruim que a gente dispensou ele. A gente não renovou o contrato dele. E tá foda, cara. Esse Krigor aí é uma das piores invenções que eu já vi no América. Um cara pra resolver o problema do América de 20 anos. Ah, tá que pariu, velho. Que pariu. Segue o jogo aí já. Até onde acreditar? Se o Berri está fora de forma, o Rodolfo está o quê? O Thales é mais magro que ele. Aí, Thales, ganhou um elogio. É porque você só tá vendo um pedaço do Thales, sabe? O pior é daqui pra baixo. O Fabrício, Mancini é fraco. Éder Amaral, o time não é bom. O treinador coloca os piores. Série B, por um milagre. Carlão, tá aqui, ó. Boa, Jairo. Meu também. Nossa reclamação aí. Concordo com o Jairo. Até onde acreditar? Pensem comigo. Se o Berrio que tá parrudo no Instagram está fora de forma... O Rodolfo e o Tardes está o quê? Cadê o menino Léo Passos? Assinado Maurício. Deve ser o Maurício Cândido, né, Maurício? É, filho. O negócio tá complicado. Bicho, só uma coisa aí, já. A gente fica impressionado com a falta de noção dos caras. Eu sei que é difícil manter uma rede social e tal. Você precisa do tal do engajamento, que é uma palavra que me incomoda pra caralho. Mas depois. As postagens de hoje tentando enaltecer a partida de ontem são hilárias, cara. Tem uma foto lá, tem uma postagem que o pessoal postou, tem uma foto que o pessoal postou falando sobre o gol do Rodolfo, que o fotógrafo tira a foto da bunda do Rodolfo. É um negócio, bicho, tem que ter bom senso, cara. Aí você pega essa postagem, você vê os comentários, você começa a rir, cara. Você começa a se divertir, porque não dá, cara. Não dá, sacou? Foda. Tem mais bom senso, moçada. É bom senso. Rovani Xavier, boa noite. O time é na frente. Atacante 9, Felipe Daniel, que está jogando errado. Ademir do lado. Valora como um 10 e Zé Ricardo protegendo a zaga. É por aí. Vamos para Bale Colatina? Bora. Então, bora lá. Bom, eu só ia ficar 20 minutos, já tem 45 aqui já. Vamos lá. Bala da galera. Votação lá pelo Twitter, né? Do menos pior. E quem ganhou foi Cavicchioli, não tinha muita dúvida, não, com 57,5. Seguido de Rodolfo com 15, de Rodolfo não, ninguém, com 20, alguma coisa, cortou aqui. Rodolfo com 15, João Paulo com 5,5. Thales, seu bala. Ninguém, ninguém. Dá não, né? Não, não dá, pelo amor de Deus. Deus. Lucas. Ah, eu vou votar no Cavicchioli só por um reconhecimento ali, porque foi o menos pior, de fato, mas, de fato, ninguém mereceu muito. Felipe. É, se alguém fosse merecer, o Cavicchioli, né? Mas como ele também teve culpa ali no gol, eu coloco ninguém. É, eu também vou em ninguém, porque não tem jeito não, gente. O Cavicchioli realmente fez defesas ali que nos salvaram e tudo, mas o conjunto da obra ontem, sabe, não dá. Não dá pra eleger ninguém bala, não. Também vou no ninguém. Colatina da galera. Bom, Colatina, esse aí teve disputa, viu? Acredite se quiser, o menos votado foi o Felipe Azevedo, teve só 3,8%. Mas ganhou Alan Ruschel, 35,8%, seguido de Krieger com 32% e Mancini com 28,3%. Considerando o tempo de jogo que cada um ficou em campo, o Alan Ruschel teve uma votação por minuto jogado mais alta, né? Mas eu vou de Mancini, cara. Mancini escalou errado, mexeu errado. Levou errado, está inventando onde não precisa. A gente perdeu um esquema de jogo que vinha dando certo há um bom tempo, desde a época do Anderson, talvez, que foi sendo aprimorado e foi funcionando, e ele simplesmente entregou e não quis mais mexer com isso, e não está achando nada muito melhor do que isso, não. Então, para mim, é Mancini. Thales. Te acompanho, Mancini. Aí. Lucas. Eu vou de Krigo. Merecido também. Felipe. Eu não vou aguentar, eu vou ter que votar no Alan Ruschel, porque dá para nascer um jogador que passa fazendo passar mais rápido que ele. E assim, podia ter sido pior. A gente tá puto com o empate. Mas imagina se a gente perde um jogador ali com tipo, 15 minutos do primeiro tempo, igual era para ter perdido. Por causa de uma cagada monstra. A gente tinha perdido lá e tava 10 vezes mais puto agora. Então, assim... Mas será que tava? Acho que não. Imagina se você tomasse 3-0 pro Chapecoense na segunda-feira. Cara, pois é, mas assim... Bom, não sei. Será que um cara desse... Por que um cara faz um lance pra expulsão daqui? Que o VAR salvou a gente, tá? Na minha opinião, salvou. Salvou. Nessa eu concordo... Por sorte, os comentários de arbitragem estavam salvo o Spindler, né? Que é o mais sério deles lá, né? E ele explicou perfeitamente porque que era expulsão ali. Eu concordo com ele. Ele dá uma lenhada no cara por trás, assim. Na hora que ele começou a correr, eu já vi que ele ia fazer merda. Como ele demorou a correr, eu falei assim: vai chegar atrasado, vai fazer merda. Deu outra. Meteu o pé. Pois é, cara. É isso aí que é foda, viu? Então, Alan Ruschel, um voto, né? Krieger, um voto e Mancini, 3 votos. Não, o Alan Ruschel teve 2, o Mancini 2 e o Krieger 1. É isso aí, gente. Você mostrou bem o que foi o jogo de ontem. Deixa eu comentar que no sábado a gente teve uma emoção muito grande, né? A gente fez a gravação do nosso programa 300. A gente fez uma gravação lá na casa do Dr. Afonso Celso Raso, o Afonsinho, né? Deixa eu mostrar para vocês aí uma foto aí no final da gravação. Esse foi o único momento que a gente ficou sem máscara, tá, pessoal? A gente tomou os cuidados todos para fazer a gravação do programa 300. O programa 300 vai ao ar no dia 20. Ah, e outra coisa, Jaró, você quer saber? Se a gente quisesse fazer sem máscara também, a gente fazia. Vai cagar também. Ninguém manda minha vida, não. Eu faço o que eu quiser. Ah, tomando cu de patrulha, Didi. Porra, fuder. Cuidado com A gente tomou os cuidados merecidos. Né? A gente tomou, mas a gente não precisa ficar justificando, não. Vai tomar banho. Só o chato do caralho. Nós fizemos a gravação do programa 300. Está em produção final, tá, gente? Vai ficar muito bacana, eu tenho certeza disso. Foi muito emocionante, né? A gente conheceu aí o Museu da Fonsin. Que coisas... Que museu sensacional e que pessoa sensacional que nos recebeu, né? Também que família sensacional, né? Já, o Ricardo, a Raquel, o Afonso, o neto dele, todos nos receberam com muito carinho, né? Para falar desse amor que a gente tem pela América, né? E é muito emocionante ver uma pessoa como o Dr. Afonso Celso Raso falando do América com tanta paixão. Né? É realmente um embaixador do América dentro de tudo que ele já foi dentro do América, né? Muito bonito, viu? Dia 25/8 às 20 horas a gente vai transmitir o programa 300 aí, ok? Lucas, nós temos esportes especializados? Temos. Ah, então nós teremos esportes especializados com esportes especializados com Lucas. Bicho, nosso programa é ridículo. Que vinheta ridícula. Já rolou a vinheta? Eu perdi. Ah, já rolou, bicho. Ela perdeu nada. Perdeu nada. Mais lento que o Alan Rusch. Isso porque o final. Pior que eu fiz todo um layout bacana, um videozinho pra colocar com som de fundo, e o Jair ignorou completamente. Não, cara, porque, não sabe. Porque dessa vez eu não escutei. Vamos chamar a internet do Lucas de Alan Rusch. Com a diferença que ela não finge lesão, não. Ela está lesionada mesmo, viu? E ela costuma ser expulsa às vezes também. Mas bom, vamos lá. Primeiro sobre... acaba que como a diferença de tempo de jogos estão maiores, né? A gente joga na segunda, então isso acaba confundindo a cabeça. A gente tinha falado no outro programa sobre que no Mineiro Sub-20 a gente estava nas quartas de finais, né? O primeiro jogo foi na quarta-feira, no dia 11, e a gente venceu o Minas Boca por 4-0. O segundo jogo vai ser amanhã, às 15 horas, muito provavelmente, a gente já classificou. O nosso time sub-20 jogou até diferente, né? Os jogadores que a gente está mais acostumado ali, o Goldes, o Cauê, o Carlos Alberto, estão todos focados no brasileiro. A gente jogou 4-0 com gols de Matheus Henrique, Renato, Guilherme e um gol contra de um rapaz do Minas Boca. Pelo brasileiro sub-20, o time do sub-20 fez o que o titular não fez, né? Sapecou a Chapecoense lá na Arena Condá, ganhou por 3-2. Depois que os meninos do sub-20, dos meninos que estavam no titular, né, desceram para o sub-20 aí, a gente já emendou 4 vitórias seguidas, né? A gente ganhou do Ceará, a gente ganhou, perdão, do Atlético Goianiense de 5-0, ganhou do Botafogo de 3-1, e agora ganhamos da Chapecoense de 3-2. Então a gente deu uma subida monstruosa ali na classificação. Estamos hoje em 11º com 15 pontos. O oitavo colocado, que é o primeiro ali na zona de classificação, é o Vasco, com 16. Então a gente recuperou bem, assim, para vocês terem uma ideia, a gente tem 5 vitórias no campeonato os 4 últimos jogos foram 4 vitórias. E a gente enfrenta o Vasco no sábado, dia 21, às 15 horas, né, pela 12ª rodada do campeonato. São 20 times, primeira rodada todo mundo joga contra todo mundo, então são 19 rodadas na primeira fase, desculpa, então a gente tem chance de se classificar. E aí tem o nosso time de futsal, está jogando nesse momento, começou o jogo às 8h30, contra o Olímpico, lá na Arena do Minas, pelo campeonato que é o quadrangular da capital. Olha, se alguém tiver informação de onde eu consigo tabela desse quadrangular da capital, eu tentei no site da Federação Mineira, tentei no site do Minas Tênis Clube, tentei no site do Instagram do Coelho Futsal, tentei no tal do Web Rádio TV, que está aqui, consulta transmitir alguns jogos do time de futsal, e eu não encontro. Nem a Federação Mineira de Futsal está divulgando a tabela desse campeonato, então eu não consegui entender muito bem. E o Instagram do América também só colocou assim, que é o enfrentamos novamente a forte equipe do Olímpico, vamos em busca do nosso objetivo, não sei qual é o objetivo, se a gente está na briga pela classificação, se é o título, o que é. Mas, de qualquer modo, nós estamos em busca do nosso objetivo, estamos jogando nesse momento contra o Olímpico Futsal. E não, assim, não, vamos, eles... não vamos ter um objetivo, a gente, quando a gente chegar no objetivo, a gente dobra o objetivo. A gente dobra o objetivo, é. Então, assim que o Instagram do Futsal divulgar ali qual que... se a gente terminou o campeonato bem, se ficamos em segundo, se em terceiro, se fomos campeões e tudo, a gente traz aqui no programa também. É, bem rapidinho, Jair, até aproveitando sobre os esportes especializados, o Jair falou sobre o nosso programa 300, nós gravamos sábado. Primeiro que eu sou um manoteiro, o menino Saci foi no programa, aí na entrada lá, ele levou a namorada, e eu não sabia que ele tinha separado, e bicho, só fiz merda. Fiz merda, só falei merda. Mas não é isso que eu queria dizer, não. O Minha Saci mostrou um spoiler lá pra gente das camisas do futsal, das novas camisas. Mas, bicho, o futsal e o vôlei, tem que tirar o chapéu pra eles. Eles conseguem fazer camisas muito melhor que o nosso time de Série A. Caralho, né? É porque o jogo aí, eles já não pedem pra futebol fazer o desenho, né? Eles não inventam, né? É só isso, eles não inventam. Aí tem uma... só uma ponderação sobre a questão de inventar, o feminino inventa e as camisas ficam bonitas. É que também não é a Futebox desenhando. O problema nosso. O feminino inventa pra caralho, cara. O feminino inventa uns negócios muito malucos e fica bonito. Porque é fácil você inventar com o verde e preto. O verde, preto e o branco, né? A combinação dessas cores te ajuda bastante. Mas o América consegue se fuder nessa questão aí. Isso aí. Bom, próximo jogo, Bragantino, segunda-feira, às 8 horas da noite, ou seja, próximo programa na Bragantino, terça-feira. Bragantino é meu pau, é Red Bull que chama que é a merda lá. Ou você trabalha Red na Globo Bragantino, agora? Bragantino, é, não? Você trabalha na Globo ou você trabalha no Sport TV, que você não pode falar quem Red Bull? Quem tem tradição? A gente é monetizado aqui. O Bragantino, quem tem tradição? Quem revelou jogadores nesse país? Foi o Bragantino ou foi o Red Bull? Quem que o Bragantino revelou já? O Roberto Carlos? Nossa Senhora, mas você chutou longe aí. O Bragantino revelou o Luxemburgo, né? O Luxemburgo, aí, ó. Tá aí, ó. Ué, estranho, porque até onde eu sei, o Luxemburgo foi revelado como jogador no Flamengo. É bom você não falar isso. Eu que tenho uma memória de merda como aqui, treinador, vocês falam besteira. Rapaz, como eu tô falando... Daqui a pouco vocês vão falar assim, quem revelou diretor, dirigente, ah. Porra. O América revelou, o Alexandre Matos. O América Matos. Revela, é. Alexandre Matos, Paulo Brax. Nossa! Me deram assim? Pô, agora eu tô emocionado. Então, tem aquele negócio de 5% Sid de negociação? Como clube revelador? Então, o nosso próximo jogo é contra o RB Bragantino. Red Bull, caralho. Que dificuldade falar Red Bull, porra. Então, o nosso programa é às terça-feira. A terça-feira, 20 Chupa. Horas novamente. Chupa a hora do coelho, chupa. E o que, que vocês esperam para esse jogo aí? 2-0 para o América. 2-1 para o América. 2-1. De virada. Vou abrir uma latinha de Monster nesse dia. Olha, depende. Se a gente começar com o Rodolfo e com um time parecido com o de hoje, eu acredito num 1-0 América. Se a gente começar ali com o Fabrício Daniel no comando do ataque, Zé Ricardo e Juninho Valor, eu acredito em 3-1 para o América. Isso aí. É, eu não sei não. Eu tô desanimado com esse jogo. Tô bem desanimado. Vamos ver o que acontece. Só lembrando, já. Toda vez que está uma semana para treinar, o time piora. Não, mas só lembrar que o nosso histórico é justamente esse aí, né? Os pequenos a gente faz vexame, para os grandes a gente costuma roubar uns pontos. Agora o Bragantino. Eu tô mais triste da gente. É isso que eu ia falar agora. Mais triste a gente usar o Bragantino como exemplo de grande, né? Que tristeza. O Red Bull ele não é grande, não? Não, é triste só. Ele é rico. Mas o... Mas de fato ele é muito mais favorito para competições sul-americanas do que a gente, por exemplo. Mas lembra do dilema. Red Bull te dá asas. Então é pegar o Red Bull para começar a subir na tabela. Nossa, ô, Jair, encerra aí. Nossa, essa foi para encerrar, gente. Então, valeu. Boa semana a todos. Grande Depois abraço. Eu que sou o cara da Praça é Nossa. Boa, tchau, gente. O programa terça-feira que vem. Grande abraço. E não perca o programa do Thales amanhã, hein? 20 horas. Até mais. Um abraço. Falou-se.